como é habitual, hoje trazemos mais um tema para debate e temos como convidado de hoje o Dr. Diógenes de Oliveira, formado em Direito, professor universitário e presidente da Associação Angolana dos Direitos do Consumidor. Ele que fará uma abordagem sobre o tema o acesso à habitação e as formas de pagamento na perspectiva do consumidor. Ao longo da sua abordagem, poderá fazer considerações em torno daquilo que é a educação, a formação do consumidor, como melhoria da garantia da qualidade de bens e serviços. Desde já passo a palavra e agradecer a presença do Dr. Diógenes. Muito obrigado por ter assistido. Obrigado, obrigado. E a palavra é sua. A todos, estou grato por estar aqui e não vou ser muito técnico, vou ser mais objetivo. E nós vamos conversar. A intenção é conversar e percebermos aquilo que eu vou transmitir, que acredito que seja uma inquietação de todos nós. Eu estive agora aqui sentado, ouvi a falar um pouco de política. E falar de consumo, muita gente lá fora subentende política. Por que política? Porque o consumo é tudo aquilo e mais alguma coisa que nós fizemos. Ou seja, começa da educação, transportação, saúde, habitação, coisa esta que vamos falar aqui, é um universo de tudo aquilo que nós fizemos no nosso dia a dia. E lá fora, algumas pessoas, quando nós começamos a nossa atividade, há 4 anos atrás, subentenderam que nós estávamos a chocar com o poder político. E eu vou dizer porquê e vamos entrar diretamente no nosso tema, que é a habitação. Porque os fornecedores que tem em Angola é aquele que tem o poder, tanto económico, militar e financeiro. São eles que têm as maiores empresas e que têm o maior monopólio. Recebemos ameaças, recebemos estudos, temos recebido ameaças todos os dias. Eu, ao telefone, tenho recebido ameaças todos os dias, mas temos continuado sempre com a nossa luta. Falar um pouco de direito do consumidor. Para ser um consumidor ou para existir uma relação de consumo, é necessário existir 4 pontos. Consumidor, fornecedor, serviço e bem. E falar de habitação, vamos falar de bem, de serviço, vamos falar de fornecedor e vamos falar de consumidor. Vamos falar um bocado dos direitos de obrigações, né? Direito das obrigações, vamos falar um bocado dos contratos e vamos resumir diretamente o que é uma relação de consumo quando se trata de habitação. O tema é o acesso à habitação e as formas de pagamento na perspectiva do consumidor. Algum tempo a esta parte, nós tivemos alguns problemas. O próprio executivo elaborou um plano para habitação para os jovens, abaixo de uma determinada idade. E nós tomamos conhecimento disso. Nós, como jovens, aderimos para este plano. Ou seja, nós fomos aderindo a este plano. Depois de ser concretizado para alguns, houve um contrato de adesão. O fornecedor, que naquela altura era Sunip, exarou um contrato de adesão. E esse contrato de adesão não dá possibilidade nenhuma de a outra parte ou o consumidor anuir, ou seja, discutir. O contrato, todos nós sabemos que o contrato tem a sua prerrogativa. O contrato é acordo entre as partes e não pode ser diferente. Eu quero comprar, eu desejo, eu vou arrendar, eu vou alugar, mas o que eu pretendo é isto e tem que ser assim e deve ser assim. Infelizmente, no contrato de adesão celebrado por alguns com a Sunip e outros com a Imogestim, foi um contrato de adesão. E este contrato de adesão não dá possibilidade do consumidor expor ou impor aquilo que deseja. Vimos que no decorrer, vamos supor, o Quilamba tem agora 5 anos, fez anos há 2 meses atrás. A centralidade do Sequelo tem 2 anos. Ao longo desses 5 anos, apareceu em Mogestim e vimos quais são ou quais foram os problemas que surgiram, na qual a própria Mogestim disse que o consumidor teria que pagar uma taxa de 3% de administração, dos atos administrativos. Ou seja, para eles celebrarem o contrato, além do que o consumidor vai pagar, teria que pagar mais daquele valor, 3%, só por causa da feitura do contrato. Quer dizer, pegar um papel, redigir ou fazer um copy-paste de um contrato já feito e cobrar 3% de, vamos supor, de 1 milhão de kwanzas. Nós, a DIC, achamos totalmente absurdo. Lutamos contra isso, explicamos que isto é ilegal, isto é usurpação, cortaram. Veio depois outra imposição, é só para vocês verem, eu vou chegar onde eu quero. Veio outra imposição, porque ficaram quase 2 anos sem pagar, as pessoas que habitavam ou que habitam nas centralidades teriam que pagar aquele valor acordado com mais um acréscimo e de imediato. É ilegal. Se eu assinei um contrato que estabelece que eu devo pagar mensalmente 5 mil kwanzas e o prazo para pagar a própria habitação são 5 anos, o contrário não pode existir e nem deve existir. Mas eles estavam a impor de livre e espontânea vontade. E que um ato como este constitui um abuso do direito de outrem. Vieram depois com outra prerrogativa, ou seja, disseram, a própria Mogestim, eu tenho que falar diretamente, espero que os colegas que estão aqui nessa sala não me levem a mal, se quiserem queixar lá fora, queixem, mas a minha forma de falar é mesmo assim. A Mogestim depois veio com uma outra situação e disse que não, já não será desta forma que devem pagar, porque houve um choque direito da própria DIC, e mudaram a sua forma de pensar e disseram o seguinte. Nós, na altura, por causa desta situação das habitações, nós fizemos uma carta ao Presidente da República, à Sua Excelência Ministro-Chefe de Chefe de Estado da Casa Civil, a pedir a fiscalidade da qualidade, garantias e condições de segurança das habitações construídas no âmbito do Programa Nacional de Urbanização e Habitação. Endereçamos a carta ao Vice-Presidente da República, à Provedoria da Justiça e outros órgãos. Esta carta entrou. Eles exigiam em pagar, e a lei assim não estabelece, em pagar uma coisa que não foi acordada contratualmente. E depois não só, recebemos várias reclamações de como as casas, afinal de contas, não é aquilo que nós tínhamos como perspectiva. Ou seja, eu se comprar uma casa hoje, a 2 milhões de kwanzas, tenho a perspectiva, e é assim que tudo funciona, que daqui a 2, 3, 4 anos, a minha casa poderá valorizar ou manter o mesmo valor. Quando nós investimos nesse tipo de bens, nós pensamos desta forma. Mas as casas destas centralidades, com os problemas que têm, automaticamente, daqui a 2, 3, 4 anos, não terão o mesmo valor. Isto não é uma falta de cumprimento por parte do fornecedor. Se o fornecedor, se eu anuir um bem a um determinado preço, claro que ele deve ser, de facto, bom para habitar. E essas habitações assim não é. Nós depois intentamos ação para o Ministério Público, ao digno Procurador-Geral da República, isto tem a data 2015, direito de denúncia, direito de ação popular, por violação de direitos transindividuais do Tratado de Natureza Coletiva, a Imogestim, por causa desse tipo de abuso. Falando um bocado das habitações na relação de consumo. A Lei de Defesa do Consumidor, que é a Lei 15/03, de 22 de julho, espelha que o consumidor tem direitos e esses direitos estão salvaguardados constitucionalmente no seu artigo 78 da Constituição da República de Angola. Eu não sei se alguém trouxe o Código Civil, a Constituição, mas eu vou ser obrigado a ler para termos mais ou menos a noção do que é que a Constituição diz. No seu artigo 78 diz que direitos do consumidor. O consumidor tem direito à qualidade dos bens e serviços, à informação e esclarecimento, à garantia dos seus produtos e à proteção na relação de consumo. Número 1. Número 2. O consumidor tem direito a ser protegido no fabrico, no fornecimento de bens e serviços nocivos à saúde e à vida, devendo ser ressarcido pelos danos que lhe sejam causados. Isso está na Constituição da República de Angola. Com a Constituição da República de Angola, que é a lei mãe, a lei magna do nosso país, remete para a Lei de Defesa do Consumidor, que é a Lei 15/02. Não, 03. O consumidor, muito só, faz favor. O consumidor, volta. O consumidor, pois, tem os direitos, está aqui, dentro disso, configura também habitação. Configura a habitação. Tem direito à proteção da saúde e à segurança. Tem direito à formação e à educação para o consumo. Tem direito à qualidade dos bens ou serviços. Tem direito à prevenção e à reparação de prejuízos. Tem direito à informação para o consumo. Tem direito à proteção dos interesses econômicos. Tem direito à apresentação e consulta jurídica, neste caso. Falando da qualidade dos bens ou serviços, as habitações, por exemplo, dessas centralidades, não têm qualidade. Nós temos acompanhado durante esse tempo que os prédios estão todos cheios de fissuras. O que foi feito há 2-3 anos, hoje já começamos a notar problemas que, se uma centralidade de 4, 2, 5 anos já apresenta problemas assim, imagine daqui a 10 anos. A lei protege a qualidade dos bens ou serviços. O consumidor tem direito à qualidade dos bens ou serviços. Tem direito à prevenção e à reparação de prejuízos. Nós recebemos todos os dias 3-4 queixas de moradores das centralidades a dizer que a minha casa tem infiltração, o teto do corredor já caiu, Y, B e C. Questionando, vão até a CETIC, que é a empresa que trabalhou no projeto e ele levantou os prédios. Eles alegam que não têm responsabilidade de repor aqueles danos. De facto, segundo a lei, não tem. Vai-se à Imogestim. A Imogestim foge à responsabilidade de prevenção e reparação de prejuízos. E orienta que o morador deva pagar para reparar aqueles danos. E a Lei de Defesa do Consumidor diz o seguinte: o consumidor tem a garantia para os bens imóveis de 5 anos. Garantia. O que é a garantia? A garantia é tudo aquilo que o fornecedor dá, sabendo que o bem ou o serviço constitui uma boa qualidade. Ou tem uma boa, tem garantia de 5 anos para não pagar em caso nenhum. E não só. A Lei de Defesa do Consumidor estabelece que nós já fomos ter com o Dr. Rui Cruz, eu pessoalmente, tivemos no debate, ele diz não, naquele prédio existem moradores que não sabem estar e que não sabem viver. E eles é que estão a estragar aquilo. Eu disse, senhor doutor, me vai dizer que todos os consumidores, todos os moradores que aí vivem são vândalos? Falar de um único apartamento, de 12 apartamentos, tudo bem. Nós estamos a falar da centralidade toda. E depois não só, saibam que a Lei de Defesa do Consumidor estabelece que o ônus da prova é revertido ao fornecedor. Ou seja, o consumidor não tem que provar de A e B e C. Quem deve provar que, de facto, este dano, aquele dano e aquele quem causou é o consumidor, é o fornecedor. Enquanto isso, o fornecedor tem que responsabilizar-se. Falar sobre a informação para o consumo. Eu tenho dito, ilustre, faz favor. Eu tenho dito que no nosso país tem pouca informação para tudo. Tem pouca informação para tudo. Se este exercício que estamos a fazer aqui, se fosse para o país todo, todos os dias, teríamos quase todos nós com algum intelecto do que é certo, do que é errado. E isto só acontece, a falta, isto só acontece normalmente, e muitos fornecedores brincam por falta de informação. Mas a informação também está associada na educação e na formação. Porque não adianta eu ficar aqui a informar. Eu até trouxe o Código Civil, a Constituição. Podia falar só com artigos. Mas para que vou informar se ninguém me vai perceber? Primeiro deve haver a educação, a formação e, por fim, a informação. Coisa esta que nós não temos na relação do consumo. E é um direito cabível do consumidor, a informação para o consumo. Vou dar-vos um exemplo. Eu acabei de fazer uma peça hoje, que vou mandar para Sua Excelência, Sr. Presidente da República, a dizer o seguinte. Isso é só para ter um exemplo. Eu sou fumador ativo. E olhe o maço de cigarro. AC, América Blend, não falo muito bem inglês, atrás também, papapá. E onde é que está a informação fumar mata? Já tenho vendido isso há muito tempo. Olha onde eles meteram. Omissão de informação. Omissão relativa de informação. Vou mandar a próxima semana, vocês vão ouvir depois na rádio a confusão que nós vamos fazer. Vê, quantos jovens, e eu digo isso, eu vou voltar outra vez, que é ali onde está a educação, a formação e depois a informação. Quantos jovens com 12, 13, 10 anos começam a fumar porque não tem nada a dizer, fumar mata, e em outros países já vem ilustrado as consequências do tabaco. Olha nós aqui, olha onde eles metem. Mas por que que realçaram o AC e não realçaram fumar mata? Está a ver? Aí está. A proteção dos interesses econômicos. O consumidor tem a proteção dos seus interesses econômicos. Nós, quando pagamos algo, anuirmos algo, um serviço ou um bem. A Lei de Defesa do Consumidor transmite que o consumidor tem a proteção dos seus interesses econômicos. Os meus interesses econômicos não podem ser violados. Eu estou a contratar, eu estou a anuir um contrato, assinei um contrato de uma casa, vamos supor, de 6 milhões de kwanzas. E a casa paguei por completo os 6 milhões de kwanzas. Passam 2 anos, a casa apresenta fissuras, infiltrações de água, as torneiras já estão com problemas, as tomadas já não têm energia, já queimou por si. Epa, o fornecedor é obrigado a indemnizar, a reparar os danos e a indemnizar, porque está em causa a proteção dos interesses econômicos do consumidor. E mais, saibam que, isso é um segredo, além de eu ser jurista, também sou advogado. Gosto do dinheiro, porque o dinheiro tem que andar connosco, porque nós gastamos todos os dias, vivemos e temos que gastar. Mas isso eu vou passar para vocês, vou explicar que o consumidor tem a sua representação e consulta de borla. Um consumidor lesado, lesaram seus direitos, pode chegar a um advogado, está na lei, está na lei. Os honorários é a custo zero. Os emolumentos a pagar no tribunal é a custo zero. O consumidor tem a proteção. As pessoas às vezes esquecem. Ficam com medo de ir para um consultório de advogados, de intentar uma ação judicial, falando já diretamente da habitação. Atenção, falando da habitação, esquece que o Ministério Público recebe qualquer pessoa. E é obrigação do Ministério Público receber a denúncia, a queixa, formalizar a queixa e a denúncia e pôr em ação para salvaguardar os direitos do cidadão. E não tem que pagar nada. O Ministério Público existe para isso. Se o Ministério Público não der o primeiro passo, e porque aqui no nosso país o sistema judiciário ainda é moroso, podem ir para a Provedoria da Justiça, que é o órgão que fiscaliza a legalidade no país, ou da Justiça. Mude só um bocado, por favor. Mude mais, depois que acabamos de falar. O consumidor compra um produto, vamos aqui falar mais ou menos isso, né? Que nós estávamos aqui a dizer, por causa da falta de informação, e a informação está associada com a educação e a formação, mas existindo um consumidor formado e educado, ele saberá quais são os seus direitos. E eu aqui até trouxe alguns exemplos. Esse consumidor, quando se fala de habitação, estamos a falar de tudo que é consumível. Estamos a falar de habitação, estamos a falar de brinquedos, estamos a falar de saúde, de educação, de tudo que tem uma relação de consumo. Basta existir serviço, bem, consumidor e fornecedor, estamos diante de uma relação de consumo. Mas atenção, nem todos são consumidores. Por que nem todos são consumidores? Existe o consumidor final, o consumidor padrão. O consumidor padrão é aquele consumidor que compra um determinado produto para o seu fim, para o seu objetivo. Há outros consumidores que compram para comercializar. Este já não é consumidor final, nem é consumidor padrão. Aquele, vamos supor, alguém que compra, aliás, que compra o trigo para depois elaborar ou fazer o pão. É consumidor? podemos considerar esta pessoa como um consumidor. Ele comprou o trigo, vai para a sua casa e prepara o pão, mete lá na rua a vender. Este é consumidor, tem os mesmos direitos. E se for lesado o seu direito, a lei de defesa do consumidor o protege? Não. Mas se eu comprar o trigo e fazer o pão em minha casa e a minha família consumir, eu sou o consumidor final, o consumidor padrão. Então tenho os meus direitos salvaguardados na Lei 15/03 de 22 de julho, que é a Lei de Defesa do Consumidor. O consumidor formado e educado viu que o brinquedo do filho tem problema, chateado, foi até a uma instância judicial, porque já tem conhecimento, já é educado, já tem uma formação, quais são os seus direitos. Chegando lá, encontrou uma suposta juíza ou uma procuradora chateada, que vai analisar os factos, está a analisar os factos. Não esqueçam que todos os atos administrativos têm prazos. Todos os atos administrativos têm prazos. E os prazos devem ser cumpridos. Muitas das vezes nós intentamos uma ação judicial, mandamos um documento para uma repartição ou para uma instituição qualquer, é capaz o documento ficar lá 6 meses e nós achamos e chegar lá o funcionário dizer não, o documento está em andamento, não sei. Não, tem prazos. Ele chateado vai resmungando por causa do prazo que não está sendo cumprido. Resmungou, como conhece os seus direitos, ganhou. Pagaram, indemnizaram, está aí todo chorrudo, está aí todo bem feliz pelos danos causados na relação do consumo. Muito só, faz favor. Também aqui estamos a falar que a qualidade que eu acabei de dizer não é só os imóveis, mas quando nós falamos de relação de consumo, falamos de brinquedos, falamos do que, aquilo que a gente come, falamos de tudo e mais alguma coisa que tenha esses 4 elementos. Muito só, faz favor. Volte. Aqui tem uma pergunta. Volte, faz favor. Não, avance. Vontade, pois. Pergunta, é possível existir boa relação de consumo, ou seja, garantia da melhoria da qualidade dos bens e serviços, se não existir educação, formação e, por sua vez, informação? Os colegas que estão aqui nessa sala acham que é possível existir melhoria da qualidade dos bens e serviços enquanto todos nós não formos educados e formados? É possível existir isso? Não. Com que base alguém vai chegar para um fornecedor, ou para, por exemplo, a Imogestim, ou sabe-se lá, uma outra empresa qualquer, exigir os seus direitos como consumidor, se os colegas aqui não têm nem formação, nem educação como consumidor, nem têm a cultura? Nós somos capazes de ir para um restaurante e não exigir a fatura? Como é que tu amanhã vais reclamar que de facto foi isto que tu consumiste ou se não foi isto que tu consumiste? E tem outro sinal. Quando eles não passam aquela fatura, quando não entregam aquela fatura, eles estão a fugir o fisco. Fogem automaticamente o fisco. Porque a tributação é feita através das contas e do plano econômico do que foi feito durante o mês todo, através daquelas faturas. Nós não exigimos e achamos que é normal por falta da própria formação e a própria educação. E aqui vem o papel educativo e formativo, é extremamente importante para a melhoria na relação consumista. E nós falamos bem com o INADEC, trabalhamos com o INADEC, trabalhamos com várias instituições do Estado. Nós já conseguimos fazer vários trabalhos com várias instituições, mas às vezes eu falo com a doutora, que é a diretora do INADEC, e digo, doutora, diga-me uma coisa, eu não me sinto bem na minha instituição receber diariamente 18 reclamações, principalmente da educação, das instituições de ensino. Eu não me sinto bem, por causa da propina, por causa da multa, por causa da qualidade, os quartos de banho não estão em condições, porque pagam Y, pagam-se B e C. Doutor, eu só me vou sentir bem quando a minha instituição, por mês, receber 2 reclamações só. E ela disse, por quê? Eu disse, doutora, porque ali terei a certeza que o consumidor já está educado e formado. Sozinho vai exigir os seus direitos. Enquanto houver alguém para falar por eles, nós estamos mal no país. Vamos consumir tudo e mais alguma coisa sem qualidade. E vão brincar conosco. Nós pensamos desta forma. Mudo. Faz favor. Foi aqui essa parte. Por falta de informação em geral, o artigo 8º da Lei de Defesa do Consumidor e a informação em particular, que é o artigo 9 da Lei de Defesa do Consumidor, a falta de informação e muitas das vezes este contrato de adesão que nós anuímos, nem todo mundo tem a cultura jurídica ou nem todo mundo entende de direito. E os contratos que nos metem à mesa, em primeiro lugar, têm letra abaixo de 12. Segundo, tem muita terminologia. Mete-nos um contrato que tem mais ou menos uma espessura de 7, 8 folhas para você ler. E isto é o exemplo do banco. Aí vem, nós vamos para lá, nos dá um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? É aquele contrato que nós só chegamos e só temos que concordar com aquilo que está escrito e mais nada. Quer, quer, não quer, vai embora. Mas também eu vou vos explicar que o contrato de adesão não é bem assim, através da lei. Este contrato de adesão dá-nos com uma letra abaixo de 12. Eu já sofro de vista, já estou cansado, já estou estressado. Me dá um contrato de adesão, só quero a minha casa. E às vezes, por falta de educação e formação, quando está dizendo, não, está bem, o contrato está aqui, eu vou levar e daqui a 2 dias venho, que é meu direito. As pessoas não fazem, os consumidores não fazem isso, por falta de conhecimento, por falta de formação e educação. Pegam um contrato e naquela altura assinam. Então assinam gato por lebre, em primeiro lugar. Segundo, quando alguém tem conhecimento dos seus direitos, quando pede, eu vou levar o contrato. Eu já pedi. Eu já cheguei e já pedi. Eu também tenho casa no Quilamba. Também a irmã tem. Já pedi, deixa-me levar o contrato. Não, o contrato não pode sair daqui. Meu senhor, o contrato não pode sair daqui. O senhor senta ali, leia. E como tem muita gente atrás, e eu quero ter a casa, porque já foi uma confusão, já foi de bismo, então só vou assinar já o contrato. E não vou ver, e não vou olhar que no contrato as duas partes têm a responsabilidade. Tanto o fornecedor, tanto o consumidor têm responsabilidades aí. Só vou assinar. As consequências vêm depois. As consequências nisso vêm depois. Mas também o consumidor tem direitos. Eu posso chegar e dizer, eu não estou a entender nada que está aqui. A senhora que está aí, faz favor, leia para mim e explique-me. Se negar, estará diante de um crime, de uma infração à luz da Lei de Defesa do Consumidor. Porque eu tenho direito à informação, ao esclarecimento. Claro, eu um dia cheguei ao banco BFA e eu estava a assinar o cheque. Teve um senhor acima da minha idade, por aí mais de 20 anos, que a senhora o estava a obrigar, indiretamente, no bom sentido da palavra, em assinar. E o senhor disse, eu não estou a entender aqui. não estou a entender, filha, ajudem-me aqui ver quem. Senhora, não, isso aqui não é meu trabalho. Senhor, vai ali, pode sentar, isto não é meu trabalho. Eu disse, minha senhora, chega aqui. Então não é seu trabalho como? Olha para este senhor, olha os termos que estão aqui, olha o linguajar que está aqui. Acha que este senhor tem uma formação aceitável para desmiuçar o que está aqui escrito? Quem disse que a senhora não tem? Então a senhora está aqui para quê? Para mostrar a sua beleza do outro lado, ir e vir, fazer aqui banga? A senhora tem obrigações bem esclarecidas e estabelecidas, que a senhora deve informar com clareza. A senhora disse ao senhor, eu disse, minha senhora, vou-lhe escrever. Daqui a 10 dias a senhora está expulsa do seu trabalho. O que eu vou argumentar, a senhora nem vai saber porque é que a senhora está na rua. A senhora vai ler todos esses papéis. Primeiro, sua letra parece 8. Nós estamos a mandar carta. Esta carta foi feita, por exemplo, para o excelentíssimo senhor ministro das Telecomunicações e Tecnologia e Informação, por causa dos nossos saldos. Penso que agora os nossos saldos estão a acabar muito rápido e por aí fora. E nós mandamos essa carta no dia de junho, dia 16, mandamos para o Unitel, para o INADEC, para a Movicel e por aí fora, o comércio por aí fora. Olha a letra que nós estamos a utilizar. 14. O normal devia ser isso. O contrato de adesão devia ser letra 14, para não falar já 16. E a senhora lá ouviu, o gerente veio, ou lá, sei lá como é que se chama, e eu expliquei. Disse, senhor, eu se for ao carro, tem-se dito que o médico anda sempre lá com aquela coisa dele no carro. Eu ando sempre com a minha lei. Sempre ando. E vou tomar a liberdade de ler aqui um bocadinho. Aqui tem, no artigo 20, oferta de produtos e serviços. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a bens ou serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar a íntegra o contrato que vier a ser celebrado. A oferta e apresentação de bens ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre as suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, pá. A falta de informação dá aso para direito à reparação dos danos. E eu vou ler um bocadinho. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativo à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes. Está na lei. Então, o contrato de adesão, segundo o artigo 22, se não tiverem erro, o artigo 19 diz, contrato de adesão, está aqui, contrato de adesão na Lei de Defesa do Consumidor. O contrato de adesão é aquele cuja cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente, neste caso uma única pessoa, ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de bens ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Agora vem. Parágrafo 2º e único. Nos contratos de adesão, admite-se cláusulas resolutiva, desde que alternativa cabendo a escolha ao consumidor. Mas quem é que tem coragem, se já conseguiu de forma meia, como é que dizer, meia transparente a sua casa e chegar até o Justino e dizer, não, eu não gostei dessa cláusula, não gostei desta, não gostei daquela e acho que tem que mudar. Quem é que tem essa coragem? Eu desafio aqui alguém a dizer que tem essa coragem. Casa já está aí. O senhor está a lamentar muito, vais perder. Vai só para a tua vida e o senhor que sabe onde vai queixar. Por que que isso acontece cá em Angola? Por falta de educação e formação. Porque eles sabem que as pessoas não têm cultura jurídica, as pessoas desconhecem os seus direitos. Então pronto, vocês desconhecem o vosso direito ou impõem isto. E vocês não sabem como lamentar. Aliás, onde ir lamentar. Onde ir queixar. E além disso, não sei se posso continuar. Tem já que acabar? Não, não. Mas, vamos fazer mais 10 minutos. Mais 15 minutos. Exato. Além disso, na nossa lei de defesa do consumidor, tem cláusulas abusivas. Todas as cláusulas abusivas é nula. Todo contrato feito de má fé, falta de equidade, é nulo. É nulo. Você pode assinar. Eu muitas das vezes chego para a minha mulher. Ela diz, mas você não leu, só está já assinado. Eu digo, não ligues. Ele pensou que ganhou a batalha. É só. O que tiver ali, se foi feito de má fé, e eu provar o contrato primeiro. Um contrato tem que ter equilíbrio. Deixa eu explicar porque é que eu vou falar da má fé. Tem que haver equilíbrio. Não pode haver obrigações, direitos e deveres para um, obrigações, direitos e deveres para outro, ou então outro ter mais. Não, tem que estar assim, a balança tem que estar assim. Quando existir desequilíbrio, esse contrato é nulo, foi feito de má fé. E a Lei de Defesa do Consumidor, falando do consumo, estabelece que são nulas de pleno direito, entre outras, cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que, vou só ler aqui uma, só uma, a linha C, a linha D, desculpe, estabeleçam obrigações consideradas iníquas e abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem, exagerada ou sejam incompatíveis com a boa fé ou a equidade. Esse contrato é nulo. Nós podemos chegar para um contrato do banco. Por exemplo, nós geralmente quando vamos pedir o nosso cartão multicaixa ou aderir o cartão Visa, nós assinamos e nunca temos o cuidado de analisar que nós também vamos pagar pelo aquele serviço. Sempre que nós riscarmos, tem sempre uma taxa a pagar. Nós podemos chegar ao banco e negociar, porque o banco é uma empresa de negócio. Você pode negociar aquelas taxas com base a estes artigos, com base à lei de defesa do consumidor. E também diz assim, a lei de defesa do consumidor, estando diante, nenhum fornecedor pode aproveitar da fraqueza, da ignorância de um consumidor. Não pode aproveitar para impor os seus produtos. E muitas das vezes nós anuímos o contrato para as nossas habitações, porque estamos fracos, somos jovens, precisamos de ter casa já, porque estamos numa casa de renda, assumimos responsabilidades e só anuímos que estamos fracos. A ignorância, o desconhecimento da lei. O desconhecimento da lei. Quando nós desconhecemos a lei, estamos totalmente vulneráveis. E eu vou pedir que os colegas apontem ali, já mesmo para fechar, vou só falar mais um bocadinho. Apontem aí, lei número 15/03 de 22 de julho, para comprarem e para lerem. Façam como uma Bíblia, todos os dias, e é desta forma que eu estudo. Eu estudo da seguinte forma, todos os dias, se não for de manhã, mas de noite, 15 minutos, leio um artigo e vou memorizando. São muitas leis, mas eu tenho que saber que existe um artigo ali, não sei aonde, que diz isso. Façam isso. E daqui nós somos 20. Deste 20, vocês vão formar mais 20. E dos 20 serão 40. Vai formar mais 60, 80. Lei 15/03 de 22 de julho. A Constituição, artigo 78, dá direitos do consumidor. E aqui um segredo nosso, tudo o que tem a ver com os contratos, tudo está bem regido aqui na lei. Diga? 78 da Constituição. Está na lei sobre as cláusulas gerais dos contratos. Lei 4/02, de 18 de fevereiro. Aqui tem tudo o que um contrato deve respeitar. Tudo! E aqui vem mais. As cláusulas contratuais gerais celebradas com violação nos dispostos nas secções anteriores são nulas. Ou seja, todas as cláusulas feitas e redigidas de má fé, sem equidade, é nula. Quando nós trabalhamos sempre na elaboração de uma peça, nós pegamos a Lei de Defesa do Consumidor, remetemos para o Código Civil, muitas das vezes, para o direito das obrigações, remetemos para a lei das cláusulas contratuais, porque uma relação do consumo é sempre regida por contrato. Um contrato não precisa ser formal, desde que exista um pagamento, tu tens uma obrigação de prestar um serviço para mim ou de me fornecer um bem, estás diante de um contrato, na falta de cumprires com isto que foi estabelecido, então estamos diante de uma violação de um direito, ok? Muitas das vezes remetemos para a Constituição e as pessoas vêm perguntar, ah, mas como é que vocês vão chocar com a Unitel? Vocês não têm juízo, miúdo, você é um miúdo ainda jovem, teu filho ainda nem tem 40 anos, vai ser morto. Eu disse, eu prefiro que me matem, até, mas pelo menos eu vou deixar um legado. Por quê? A Constituição diz, no artigo 23, todos são iguais perante a lei. Mas também eles perguntam, mas todos são iguais, mas aí vocês são isita, você está mexendo na empresa de Y. Mas temos que mexer, temos que falar, temos que explicar como a situação está mal. Eu estou a fazer agora, eu acabei a peça, como tinha dito agora, sobre os cigarros. E há já um juiz que disse assim, meu amigo, Diógenes, você é terrível, tão calmo, tão educadinho, mas pensas em cada maldade. Eu disse, não é maldade. Eu fumo. Eu sou altamente fumador. E eu não quero que consumidores com 12, 11, 10 anos comecem esse vício por falta de informação. Porque jovens, adolescentes, têm hábito de provar tudo e consumir tudo. E muitas das vezes é tarde. E eles fazem intencionalmente. Olha só. Então, mãe, por que meteram aqui tão pequenininho? Eu não vou ler aqui. Eu, quando comprar, diretamente é abrir para consumir. Isso é intencional. Isso é vontade. Mas Deus na empresa, FTU, cuidado. Você não sabe de quem é. Isso, o problema não é saber de quem, ou de quem, ou de quem. Importante é haver esclarecimento, informação, educação e formação. Se não houver isto, nós não estamos a fazer nada dentro desta sociedade. E só temos problemas com os imóveis, repito, por falta da formação e educação. Porque nós assinamos contratos às pressas, sem entender o que está escrito, sem perceber o que estamos a assinar, e futuramente as consequências são irreversíveis por causa disso. Eu acredito que podia falar um pouco mais, podia ficar aqui a ler alguns artigos, podia pedir para escreverem alguns artigos, mas vou também pedir já, para finalizar mesmo, que escrevam ou comprem um código igual a este, aqui, que dentro deste código tem direito das obrigações, tem o 400 e pouco. Apontem, faz favor, são mais 2 minutos. Está aqui o 405 do Código Civil, diz que liberdade contratual, dentro dos limites da lei, as partes têm a faculdade de fixar livremente o conteúdo dos contratos, celebrar contratos diferentes dos previstos neste código ou incluir nestes as cláusulas que lhes aprover. Eficácia dos contratos. O 406 diz que o contrato deve ser pontualmente cumprido e só pode modificar-se ou extinguir-se por mútuo consentimento dos contraentes ou nos casos admitidos na lei. E não é isso que nós temos visto aqui. Nós vamos, por exemplo, à universidade, pagamos no primeiro ano, você paga 25 mil kwanzas. A multa, vamos supor, está estabelecido a 10%. Quando tiveres no terceiro ano, já subiram para 40 mil kwanzas. Estamos diante de um contrato ou não estamos diante de um contrato? Estamos diante de um contrato ou não? O que é que a lei diz? Que o contrato não pode ser modificado unilateralmente. Não pode ser, em momento algum. É nulo, não pode. E tem outro. A Lei de Defesa do Consumidor estabelece que os juros de mora no incumprimento de uma obrigação só é 2%. Sabiam disso? Posso ler. Por isso eu aqui desafiei a comprarem a Lei de Defesa do Consumidor por causa disso. Os juros de mora no incumprimento de uma obrigação não é acima de 2%. E eu até vou pedir aqui a um colega para ler. Deixa-me cá ver, não deve ver. Ok, quem é que me pode ler? Faz favor. Pode ler, ok. Vai ler este. O artigo 17 da Lei de Defesa do Consumidor, parágrafo único. Faz favor. As multas de mora decorrentes do incumprimento de obrigações, no seu termo, não podem ser superiores a 2% do valor da prestação. Agora vê. As nossas imobiliárias, no incumprimento de uma obrigação, estabelecem multa de Y. O banco de Y. Eu tive há dias com alguém do banco e disse, não, ah não, a nossa multa só são 3%. Eu disse, não, mas a lei diz 2%. Não, mas é só 3%. Há bancos que fazem. Eu disse, eu não quero esse tipo de comparações. É 2%. Não é 3%. Já, se quiser pode ir lá se queixar disso, nós vamos um dia falar sobre isso. Está vendo? E ainda tem mais. Também vou pedir aqui alguém para ler. Na falta de pagar esses juros de mora, que são 2%, nós temos visto muitas das vezes o consumidor ou cidadão exposto a ridículo. Exposto na asta pública, na vitrine, é porque não pagou, porque isso constitui um crime à luz da Lei de Defesa do Consumidor. Vou pedir alguém para ler. Faz favor. Cobrança de dívidas, faz favor. Artigo 24 da Lei de Defesa do Consumidor. Não, já estou mesmo a acabar. Já estou acabado. Na cobrança de débitos, o consumidor inadequadamente não é exposto a ridículo, nem é submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito a repetição do inédito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Ok. Eu vou dar um exemplo diretamente disso. Muitas das vezes nós vamos para uma para uma superfície comercial. Também tem um decreto presidencial que diz que a margem de lucro só pode ser 25% e não acima dos 25%. E muitas das vezes o fornecedor te sobe de uma maneira os preços. Quer dizer, ele compra a 1000 kwanzas e te vende a 4. Mas um consumidor formado e educado, ele diz, não, senhor, eu tenho o direito de saber quanto é que custou isso. Não, isso custou-me até chegar aqui 1500 kwanzas. Ok, a tua margem de lucro são 25 dos 1500 kwanzas. O senhor está a vender a 4. Ok? Eu tenho direito à devolução de X com juros e correção monetária. Está na lei. Ele vai meter. Eu já fui um dia na loja dos frescos. O senhor ofertou-me tantas compras que eu saí a rir. Eu encontrei o preço de uns iogurtes. Eu disse, senhor, vem, vem. Comecei já a gritar um pouquinho ali, já estremecer. Senhora, o senhor que estava lá dentro viu, saiu, que era o gerente. Senhor, não faça confusão, mas vem aqui. Eu disse, não posso, eu sou defensor de defesa do consumidor, isso é um abuso, isso é uma falta de respeito à luz da lei. Ele entrou. Não, senhor, não faça confusão, tem razão, tudo isso está a dizer. Primeiro, disse que eu estava errado. Não, o senhor só pode estar equivocado e o senhor não sabe o que diz. Está bem. Fui no carro, fui buscar a lei, fui buscar a margem de lucro, vi. Pai, diz quanto é que custou. Ah, o senhor não tem que saber. Tem direito de saber, de ser informado. Ah, está bem, isso custou isso. Vamos. Pronto, bateu. Mostrou. Margem de lucro, está aqui o decreto presidencial. Não fui eu que assinei, sou excelência, o chefe. Está aqui. 25%. Ah, está bem. A gente tem conhecimento disso. Está bem, agora um minuto. Abri a lei de defesa do consumidor. Está aqui. Vê. Vocês ganharam muito com o dinheiro de muitos. Estavam para ganhar com o meu dinheiro. Eu quero agora que você repense. Não faça confusão. Vá lá. Faça umas compras de 100 mil quadras. Escolha o que quiser. E pode ir embora. Eu disse. É uma oferta. Não me estão a corromper. Nem muito menos a subornar. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar as compras, vou dar uma volta e logo de noite, vocês fecham quase 21 horas, eu vou voltar a passar, vocês vão voltar a rever os vossos preços. Se não, vou fazer barulho, vou informar e vocês vão mudar. Fiz isso. Quando passei no dia seguinte, já estava tudo bonito. Os preços baixaram. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Então é esta cultura que nós devemos ter. O que nós conversamos aqui hoje, espero que os colegas transmitam a mais 20, esses 20 mais a 20, 20, 20, 20, e todos nós vamos ter um bocado de cultura e conhecimento do direito do consumidor. E que é algo que nós vivemos todos os dias. Sabia que se eu entrasse por essa porta, e se tivesse água no chão com homo, e se eu caísse, estou diante de uma relação de consumo ou não? Será que o fornecedor me deve indemnizar pelos danos se eu partir a minha perna? Deve? Aqui tem uma relação de consumo. Mas se for no Belas, está aí lá a ver um filme, tem água, escorregou, caiu, partiu o pé. Tem, porque aí tem uma relação de consumo. Aqui não tem uma relação de consumo. Aqui me vão pagar? Não. Aqui é fornecedor? Não. Eu estou a consumir? Não. Mas no Belas eu vou consumir. Estou a ver filme, estou a pagar. Tem um fornecedor, tem um serviço, tem um bem, pipoca, tá. Tem uma senhora que, já para fechar, tem uma senhora que foi para uma dessas, pronto, foi lá fazer uma consulta. A clínica é grande, que nem sequer adianta dizer o nome. Sentou no consultório médico, estava a ser atendida. Ao levantar, tinha um prego, ela sentou, não deu conta, tinha um prego, ao levantar rasgou a calça toda. E o médico responsável lá da clínica disse que não se responsabilizava. Não me responsabilizo, eu aqui sou médico. Ah, eu aqui? Foi queixar-nos. Está diante de uma relação de consumo ou não? Deve ser indemnizado ou não? Você está a fornecer, cria qualidade. Nós lemos ali qualidade. Você tem que meter boa cadeira, o chão tem que ser Y. Você não vai meter numa rampa ou numa escada um pavimento liso, na qual eu com um sapato de sola seca escorrego e parto o pé. Não, tem que ter Y, bem sei. Estou aberto a perguntas, sugestões. Muito obrigado, doutor. Ok, passamos então à fase de perguntas, contribuições. Vamos fazer uma ronda de 4 perguntas primeiro, dar a possibilidade do Dr. Diógenes a responder. E quem quiser fazer uma pergunta, basta levantar o braço e vamos pela ordem, não é de chegada, né? De quem levantar primeiro o braço. Primeiro, o Sr. Alan, depois a Helga. Tá, vamos por prioridade de quem levantou primeiro a mão. Viu, Sr. Alan? Mas eu que estou a moderar. Tenho que sair, não. Mas eu que estou a moderar. Só pedi. Tenho que ser só ela viva aqui. Então vamos primeiro a senhora Helga, depois o senhor Alan. Eu, mais alguém? Eu não tenho pressa. Posso ficar aqui. E eu ilustro, mesmo sendo uma moderação, vamos ser abertos, vamos conversar. E eu acho, por mim, humildemente pedindo, eu haveria da possibilidade, possibilidade não, deixarem aberto primeiro as senhoras. Não, aqui no exercício democrático, a liberdade de mencionar-nos. Muito obrigado. Desculpa, a minha Helga, o senhor Alan, depois o Nelson. Desculpa, obrigado, a minha voz não está muito boa, mas parabéns, foi uma excelente apresentação. Foi realmente uma grande aula de direito do consumidor. Tenho 3 perguntas. A primeira, saber há quanto tempo existem e o que é que motivou a criar a associação, porque já temos, a princípio tem o INADAC, né? É um pouco para perceber, por acaso não conhecia. A segunda é em relação, quando falou das fissuras nos apartamentos, nas centralidades, queria ver qual é a relação que existe com o CETIC, porque o CETIC a princípio só tinha responsabilidade nos primeiros 2 anos, mas já se passou 2 anos agora, por isso é que eles já não assumem responsabilidades em relação a essas questões, mas anteriormente faziam. E a minha pergunta é em relação a como é que fica a questão do seguro de habitação, porque isso pouco se fala também. Há também essa componente do lado do consumidor, no caso, né? Queria ouvir um bocadinho qual é a sua perspectiva em relação a isso. A última pergunta. Já vão 3. Não, essa é a segunda. Essa é a segunda. Desculpa, só um minuto. Você tem que apontar, tem tanta coisa. Pois, em relação agora à formação. Não, é melhor responder. Okay. Em relação à questão da formação e da educação versus informação, não sei até que ponto o INADAC, nesse caso a associação, tem levado um pouco a bandeira para levar isso dentro do programa pedagógico, educacionalmente falando. Temos uma disciplina mesmo de direito do consumidor, desde muito cedo começamos a ganhar essa cultura do consumo e realmente daquilo também que é a responsabilidade do próprio consumidor e do próprio prestador de serviço, tal como agora temos de música, ambiente, porque isso realmente é uma cultura muito nova. Mesmo nós que temos alguma formação, temos alguma educação, também temos dificuldade, até informação, mas até fazer são outros 500. Então eu acho que essa parte, além de buscar a cultura e a apropriação também, e os resultados, que às vezes os resultados também não são tão bons, e às vezes também não estimula as pessoas para gastar o tempo, entre aspas, quase precioso, para ir reivindicar, e aquele processo é muito desgastante fisicamente e mentalmente. Pronto, então, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Como é que a senhora se chama? Helga. Dona Helga. Vou começar pela última pergunta. Eu não falo pelo Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, INADEC. Instituto Nacional de Defesa do Consumidor é o órgão do Estado. Eu vou falar da DIC, que é a Associação Angolana dos Direitos do Consumidor. Se tem acompanhado, nós temos programas na Rádio Nacional, programa de formação e educação de forma pedagógica, Rádio Nacional todas as segundas às 9h15, Rádio Luanda todas as terças-feiras às 11h20. Na Rádio Unia temos também 15 em 15 dias, todas as quartas-feiras. Temos também na TPA, todas as quartas-feiras, eu tenho lá um técnico no programa 10-12, que fala por aí 10 minutos sobre o direito do consumidor, explica. E vamos ter agora na TV Zimbo, a partir daqui a 2 semanas, um programa de patrulha do consumidor, ok? Que vai passar todos os domingos às 19h, todos os domingos, onde vai ter um técnico que vai diretamente ao fornecedor e dizer, olha, nós recebemos a reclamação, desculpe, do fulano YYYBC, como é que é? Para resolver isso, a lei diz isso, diz isso, diz isso, com as câmaras lá, diretamente. Nós sabemos que muita gente vai fugir, mas vamos ter esse programa. Eu, pessoalmente, escrevo para os jornais, quase sempre, escrevo para o Clube Kappa, quase sempre, e vários outros jornais de forma pedagógica. Isto já ajuda, dou aulas, dou palestra, converso, sempre. E isso é uma forma de que não vai ser em um ano, dois, três, quatro anos, mas daqui a cinco anos teremos o consumo minimamente equilibrado. Respondendo à segunda, falou de seguro de habitação. O seguro de habitação é uma vontade individual. Essas, praticamente, asseguradoras já têm o seguro habitação. Eu penso que a ENSAD deve ter. Isso é uma faculdade individual. Eu, se tiver a cultura de assegurar o meu carro, assegurar a minha casa, assegurar-me a mim próprio, eu vou para lá e faço isso. Isso é uma questão de cultura. É uma questão de cultura. É claro que deve haver mais informação para poder esses fornecedores explicarem qual é a vantagem e qual é a desvantagem de nós assegurarmos os nossos bens, os nossos meios. Respondendo à primeira, falou o que é que a DIC, há quanto tempo nós estamos? Estamos há 4 anos. Começou como? Eu acordei maluco, sou mesmo assim, acordei e fiquei assim, fiquei, andei no quintal, assim mesmo, assim, verdade, juro. Andei e disse, pá, tem que estar faltando alguma coisa. Liguei para 2 colegas meus e eu disse, pá, fulano, por que é que nós não constituímos uma associação de defesa do consumidor? Pense no nome. Desliguei. Liguei para outro. Disse, pá, estive aqui a pensar e já falei com o doutor fulano. Por que é que nós não criamos uma associação de defesa do consumidor? Epá, é boa ideia. Ele já disse, pense no nome. Daqui a 30 minutos eu vou ligar. Eu sou mesmo assim. Dou prazo. Só trabalho com prazo. Depois de 40 minutos ligo. Então, um deu 4. Disse errado, eu não gostei de nenhum. O outro deu 6. Disse, eu não gostei. Voltei a pensar. Daqui a 1 hora eu vou ligar. O outro que eu liguei a primeira vez, deu-me o nome de ADIC. ADIC. Disse, o que quer dizer ADIC? Não, ele deu Associação Angolana dos Direitos do Consumidor. Eu disse, então vamos abreviar. Pronto, ADIC, está fixe. Vamos reunir. Você e eu vamos reunir no Hotel Alvalade. Pum, fomos no Hotel Alvalade, reunimos. E agora, o que é que a lei diz? Como é que vamos fazer para a criação de associação? Como é que é? Blá, blá, blá, blá, blá. Tu, eu já mandar. Sou já para ver, já para ser líder, né? Você já vai procurar o que é que a legislação diz, você vai ver quantas existem. Lá o outro viu o que é que a legislação diz para a constituição de uma associação. Foi feita a constituição. Ele remeteu-me a documentação para eu ler o estatuto. Viu o estatuto. O outro foi ver quantas associações tem e fizemos o procedimento todo. Felizmente, não encontramos nenhum impasse dentro do Ministério da Justiça, porque a nossa argumentação, o que nós argumentamos, convencemos bastante. Mas o problema foi, depois de nós termos personalidade jurídica, já não estão a reconhecer nenhuma associação. Todas as instituições, quase todas, segundo o que eu escuto, dizem que nós somos chatos, que nós falamos muito, que vocês até então fecharam um bocado esta situação. E nós, de lá a esta parte, temos estado a trabalhar. E se acompanhou há dias, eu falei na TV Zimbo sobre a queimada que nas centralidades estão a fazer, tanto na centralidade do Sequeiro como do Quilamba. Entrevistaram-me e eu disse, não. Não, isso é a responsabilidade dos administradores. O consumidor tem a qualidade do ambiente, do meio ambiente. Eu, quando anuí um contrato, eu anuí para ter uma boa casa, para ter um bom parque de lazer, estacionamento, jardim. Como é que estão a queimar? Com que propósito? Nada justifica. Está a ver? Então, tudo isso cria um mal-estar e desconforto para muitas pessoas. Mas para alguns tem estado a ajudar. Sim, tanto que agora eu vou ter um grau, mas estou a avançar. Ok, senhor Alec, faz favor. Muito obrigado, foi uma apresentação realmente bastante interessante. Eu tenho 3-4 questões diretamente ligadas com a situação hoje em dia do da habitação. Hein? A primeira questão é: quem são os donos dos apartamentos em Quilamba e as outras centralidades? São os a administração da centralidade, são os residentes, Imogestin, o governo, o Fundo Fomento de Habitação ou uma outra entidade? Quem são legalmente os donos dos apartamentos? E não de cada apartamento, não estou a falar em termos do complexo. Mas... Em termos de apartamento? Em termos do apartamento. Ok. Primeiro, para dizer, a Imogestin é uma entidade pública, ou seja, é o Estado. Ok? O Estado, eu não tenho aqui em mente o decreto, responsabilizou na altura a SUNIP e passou esta responsabilidade agora à Imogestin de forma de decreto. Ok? Primeiro, essa centralidade tem a gestão da Imogestin. As habitações de forma individual só é nossa quando nós pagarmos a casa por completo. Enquanto que tivermos naquele processo de renda resolúvel, ainda é da Imogestin, ou seja, é do Estado. Mas há muitos que têm muitos dinheiros, pagaram a casa de uma vez. Esses são os donos, os proprietários legítimos desta habitação. Agora, também é preciso ter o conhecimento. Sendo proprietário, não, por exemplo, eu paguei a casa toda. Está aqui, já paguei a casa toda, os 6 milhões. Estou feliz, estou. A casa é sua. Legalmente. Não. Por quê? Não tem título, não tem nenhum documento que ateste que a propriedade é sua. Aí está. É a posse. Aí está, lindo. Quer dizer, depois de acabar de pagar a casa, tem outro procedimento administrativo e judiciário. A casa, por norma, tem que pagar a CISA. Tem que aquele procedimento. A posse tem várias documentações, ou vários documentos a tratar, para tu seres o titular daquele bem. Caso ao contrário, mesmo que pagares a casa pela totalidade, se não tratares isso, a casa não é sua. E vou dar um exemplo. Há muita gente, por exemplo, que vive em apartamentos, desde 1980 aqui. Se eles não fizeram este procedimento e se não têm feito esse procedimento, se não estão a correr atrás desse procedimento, em termos jurídicos, a casa não é dele. So, os apartamentos nas centralidades, algumas já completaram a transferência ou ainda estão pendentes? Aqueles processos de adquirir a CISA e o próprio título de propriedade? O título de propriedade. Não posso precisar. O que eu posso dizer é o seguinte, isto é um ato individual, isso já não é obrigação da imobiliária. Quando a pessoa paga o bem todo, por completo, que foi acordado, vamos supor 6 milhões de kwanza, a pessoa, o dono da casa agora, é que deve e tem que correr atrás da legalização. Ou seja, eu lá fora, por exemplo, em Portugal, eu sei como é que é, em Portugal você paga a casa completo, já tem um advogado, ou seja, a imobiliária já trata do procedimento todo de legalização do imóvel a teu nome. Eu já paga, quer dizer, se tu compraste a casa a 100 mil euros, dás mais 5 mil ou 4 mil euros e ele já trata um procedimento todo. Nós aqui não, temos que correr ainda atrás de um escritório. Okay. Eu entendo, isto é a resposta. Não. Qual é o estatuto dos moradores que estão ali neste momento? Os que não completaram o pagamento, qual é o estatuto? São são considerados donos, arrendadores, ou até qual é o estatuto dela? Inquilinos. Lá diretamente é assim. Não são donos. E se ele deixar de pagar, ele tira. Aí está. Assinou o contrato sem ler. Não, eu estava a ler os artigos e algumas entrevistas com Diógenes. Com você. Yeah. Sim. Num artigo no jornal do Maio, houve uma indicação que só a volta de 60% dos dos moradores não pagaram ou não estava a pagar as suas rendas. Eu não sei qual é a situação hoje em dia. Por que não estava? Isso foi em maio de 2016, pois. Foi isso. Foi nesta altura que a Imujestim alegou, e eles é que disseram isto, que não estavam a pagar. E nós sustentamos que não estavam a pagar, não é porque não tinham vontade de pagar. E que não era propósito deles deixarem. Nunca foi propósito deles deixarem de pagar. Mas atenção, houve uma transição da Sunip para Imujestim, na qual os moradores desconheciam onde pagar. Não tinha informação se vamos pagar no banco Y, no banco C, que tipo de documento nos vão dar e para onde vão levar depois o documento a comprovar que foi feito este pagamento. Então ficou neste meio termo. Isto foi esclarecido desde... Isto foi esclarecido, por isso, em função dos documentos que eu expliquei aqui, eles reverteram a situação. Dizendo que, também tem razão, então vamos dar mais um ano, quer dizer, quem estava para pagar para X, mais um ano, e vai-se continuar a pagar assim. Em vez de pagar 2 meses, pois, mudou-se, pois, aumentaram um ano. Isto foi anulado e foi, anulado. E foi simplesmente pois. Aumentaram mais um ano, mais pois. Ok. A outra questão, qual é... Em termos legais, a diferença entre o sistema do arrenda resolvível e o sistema do hipoteca? Renda resolvível é uma linguagem, é uma terminologia jurídica que usa-se geralmente, como posso dizer, é como se, vou falar minimamente, é como se fosse alguém que é inquilino e tem que pagar mensalmente, ou foi acordado, que todos os meses paga ao senhorio 10 mil kwanzas. Dentro dessas habitações existe um senhorio, que é Imujestim. Enquanto não pagar a casa toda por completo, o senhorio é a Imujestim. E a pessoa que lá tiver é o inquilino. O inquilino tem a obrigação de todos os meses pagar um determinado valor, que é a tal dita renda resolúvel. Resolúvel por quê? Porque ele vai amortizando paulatinamente. Ou seja, eu tinha que pagar, a minha casa custa 2 milhões de kwanzas e eu todos os meses vou pagando, ela vai amortizando, quer dizer, 2 milhões de kwanzas eu tenho que pagar daqui a 20 anos. Eles vão pegar os 2 milhões de kwanzas, vão repartir durante esse tempo. Então ela automaticamente vai amortizando a dívida. Qual é a diferença de renda resolúvel com hipoteca? Hipoteca é muito simples. Eu tenho dívida com uma determinada instituição bancária. Eu, para endividar-me ou adquirir um crédito, tanto para habitação, como para transporte, ou para formação, para saúde, eu tenho que dar algo de garantia. Tenho que pegar algo que é meu de garantia e para o banco achar que é credível, tem que analisar a documentação, ver a titularidade dos documentos. Por exemplo, se eu der como garantia esta instalação, isso tem que estar totalmente legal em meu nome. E o banco vai aceitar, ele vai dizer ok, tens isso, está avaliado a 20 mil dólares, estás-me a pedir 25, mas só posso dar 18 mil. e tu deves pagar até X. No incumprimento desta obrigação, no incumprimento desta obrigação, o que foi estabelecido, se não pagar, eles retiram-te a casa. Ou seja, o banco retira-te a casa e mete no leilão. So, em princípio, a residente do apartamento que tem um sistema de empréstimo de hipoteca é o dono, mas podem perder a sua propriedade se não pagam a dívida do banco. Pode. So, isto é a diferença entre as diferentes. Em termos de renda, mas a pessoa é o inquilino, não é o dono. Sim. Mas com a hipoteca, ou a residente é tecnicamente sim. o dono. Ele é o dono do imóvel. Atenção, muitos de nós hipotecamos o nosso salário. Ah, ok. Ok. Eu, por exemplo, ganho 300 mil kwanzas e vou à minha dependência, o meu salário cai mensalmente. E peço um crédito bancário. O que é que eu dou de garantia? É o meu salário que vai cair lá. Estou a hipotecar o meu salário. Sim, claro. Há uns que hipotecam o carro, depende da instituição, né, de crédito. Há uns que hipotecam a casa. Mas renda resolúvel já não é assim. Se deixar de pagar a renda, por exemplo, 2-3 anos, em conformidade, vamos analisar o que é que o contrato diz, pode até perder a casa. Mas perder a casa para a imobiliária. Mas esse modelo de hipoteca está a se aplicar na habitação, no mercado da habitação? Mas a lei não, da não é pelo. Não, para esse, esse tipo de mercado ainda não. Porque ninguém. Hipoteca mais é para as instituições de crédito. Crédito, a banca, aquelas grandes empresas que têm dinheiro e tu tens uma dificuldade para preciso $500,000. Mas tenho aqui a minha mansão. Está aqui como crédito. Existem empresas como imobiliárias de imóvel. Existem também empresas que é só dar dinheiro. Só te dá dinheiro e só vive daquilo que você lhe vai dar. Se você deixar, ele recebe. Agora, se for esta situação, não. Esta situação você perde para a imobiliária. Na falta de cumprimento. Por exemplo, se um residente no Quilamba quiser realmente, verdadeiramente comprar a sua casa e ter ser o dono, pode ir no regime de hipoteca, ir para um banco, emprestar aquele valor, e em vez de pagar Imogestim, uma vez, e adquirir a casa e logo continuar a pagar o banco. Eu fiz isso. Eu dou um exemplo, eu fiz isso. Eu fui ao banco, pedi o valor, paguei a minha casa por completo. O meu salário, quando cai no banco, amortiza. Arrendei a minha casa e ainda tiro lá mais metade deste valor que é para o meu bolso e metade ainda vou enchendo no banco. Essa é boa. É ilegal. Voltando para aquela... Não é ilegal. É legal. Ele é dono da casa. Já tem documentos da casa? Não tem como não ter. Mas a lei de hipoteca, em termos de habitação, ainda não está completamente regularizada. Ainda não. O Kleber falou sobre isso. Não está. Então, voltando para aquela questão, qual é a percentagem hoje em dia dos moradores que pagam as suas rendas mensais? Tem uma ideia? Ou qualquer pessoa aqui tem uma ideia? Eu não posso precisar o valor exato, porque isso varia muito em função da própria tipologia. Há T3, T4, T5, e também os homens da Imogestim disseram que agora abriram a brecha, que os contratos podem ser negociados. Ok. Os contratos podem ser, pode ser prolongado, você pode chegar e dizer, olha, eu não tenho condições de pagar os 30 mil por causa disso, mas posso pagar 15, vou pagar o 15. Quer dizer, agora abriram esta faculdade de negociação. So, aquela percentagem de 60 é difícil dizer que ainda está o caso? Não. Ninguém tem uma ideia sobre isso? Eu estou aberto a qualquer tipo de pergunta. Mesmo que não for do tema, estou aberto. Mas eu não sei se qualquer pessoa, qualquer colega tem uma ideia sobre isto. Se as pessoas estão a pagar agora ou não, muitos, não, muitos estão a pagar. Muitos não estão a pagar. Okay. Isso é um comportamento individual. Okay. É quem tem a sua consciência, que sabe quais são os riscos de não pagar. E aqueles que sabem quais são os benefícios de continuar na margem da própria luz, dizer não, ah, não vou pagar daqui a 3 anos, vamos ver onde isso vai dar, não tem estado a pagar. Mas há uns que pagam. Não, Tiago, vai lá na centralidade. Quais são as tendências ali naquelas conversas dos corredores com os vizinhos? Aí é que está o problema, não converso com ninguém. Não há diálogo, não há socialização. Não, mas na verdade, na altura em que eu vou para aí, Mojestim, nota-se que já há muita gente a ir a Mojestim, principalmente ao sábado, para fazer a entrega. A regularização do contrato. Do bordereau, certificado de pagamento mensal. Já há muita gente a pagar, mas também, não dá para aferir exatamente qual é a porcentagem, mas também há muitos a não pagar que dizem que vamos ver onde é que isso vai dar. Daqui a uns anos, se calhar, as casas nos vão ser oferecidas, não vai ser necessário pagar. Okay. Mas de consciência, há muita gente a pagar sim, assumindo a responsabilidade. E foi isso que eu deixo aqui, em alerta. Um contrato é para ser cumprido. De ambas as partes. No incumprimento, pode saber que vai ser sancionado. Porque há uma informação que é passada lá pelos funcionários da Mojestim, que na verdade não há muita rigorosidade nessa forma de pagamento bimensal ou mensal. O que eles aconselham é que vai pagando e depois no final se vão fazer as contas. Vão se fazer as deduções. Melhor que ficar sem pagar. Certo. Okay. Não, mas também, falando, no Quilamba, por exemplo. Há duas modalidades. Tem aquelas pessoas que entraram individualmente como um indivíduo. Exato. Estão nessa que o pagamento depende da sua vontade e da sua disponibilidade. E tem uns que entraram por meio de funcionários públicos. Okay. Esse o pagamento é automático dos salários. A empresa já desconta e paga logo a Mojestim. Não tem como não pagar. E esse é um grande número. Então significa da função pública. Então significa que os pagamentos estão a ser feitos. Ok. A minha última questão é relacionada com aquelas queixas, aquelas cartas que foram enviadas ao Mojestim e à Casa Civil. A IDEC recebeu respostas destas cartas e qual é a ponto de situação com estas queixas relacionadas com a sua primeira questão em na mudança dos contratos entre a Sonip e Mojestim. Entendemos que a sua ponto de vista é que não pode mudar aquelas sem os dois lados concordarem. Mas qual foi a resposta das autoridades? Ok. Vou responder primeiro já essa como a pergunta do fim. A mudança entre a Sonip e a Mojestim não cabe aos consumidores dizer que não aceita ou que não concorda. Cabe, sim senhora, ao órgão gestor, que é o Estado, dizer não, a partir de hoje já não quero mais a empresa do Francisco, quero a empresa do António a tomar conta dessas habitações todas. Foi feito. Agora, não pode em momento nenhum existir irregularidades contratuais. O que está no contrato deve ser cumprido. Qual foi a resposta que tivemos dessas instituições? Nós temos conhecimento do país que nós vivemos e a realidade do nosso país. Nós escrevemos para várias instituições e o que nós fizemos no bom sentido, barulho no bom sentido da palavra, hoje temos visto muita coisa mudou em relação às habitações. Já não existe uma imposição. Existe-se conversa entre o Mojestim e o próprio consumidor ou o morador, já é bom. Nós fomos chamados por Sua Excelência, o Sr. Procurador-Geral da República, na qual digitou o Procurador Adjunto, que sentou conosco e disse que não estava a entender o que é que nós queríamos. Senhores doutores, nós não estamos a entender o que é que vocês querem. Mas falamos, coisa disso, está bem. Vamos esquecer aqui as leis, que todos nós conhecemos, e vamos falar assim. disse, pá, então você fala assim, vamos falar. E explicamos. Infelizmente, de lá para cá, também escrevemos para a Provedoria da Justiça, não ouvimos mais nada. Mas nós temos um trunfo, no bom sentido da palavra. É levar estas situações diretamente ao tribunal. Nós ainda nunca o fizemos. Mas não queira dizer que nós um dia não venhamos a fazer. Se continuar práticas que lesem o direito do consumidor, nós vamos intentar diretamente, já não vamos direito mais ao Ministério Público. Vamos diretamente ao tribunal e vamos legalizar logo a nossa... Pois. Por aí. Mas algumas destes problemas, por causa da sua intervenção, etc., o Imagestim está a tomar uma atitude diferente. Hein? Está. A Imagestim, ao meu ver, falando deles, está. De facto, agora tem estado a trabalhar e respeitando o que é de lei. Claro que tudo precisa daquilo que eu acabei de dizer, a formação e a educação. Porque há casos que passam despercebido. Quando eu desconheço qual é o meu direito, em que chego lá e encontro um funcionário armado e conhecedor, ele me vai ludibriar. E eu vou fazer aquilo que ele acha que é certo, afinal é errado, porque está a usurpar, está a passar por cima do meu direito. Mas muita coisa tem sido feita, e eu acredito, não falo por eles, mas nós temos estado a acompanhar, que muita coisa tem sido feita. Nós tivemos um debate há dias na TV Zimbo, não sei se acompanhou, tinha lá o meu vice-presidente, teve o homem da Imogestim, mandou alguém lá, teve o homem da centralidade do Cacuaco, da centralidade do Sequel, acompanhou, estava lá o meu vice-presidente, e nós mostramos várias coisas que lá estavam, que de facto estava a violar o direito do consumidor, fissuras, risco e por aí fora. Estava lá o vice-presidente, estava lá o Dr. Miguel Anjo, que também é da DIC, como consultor, estava lá os homens da Associação dos Moradores do Quilamba. Pronto, esse trabalho tem estado a mudar a consciência de quem está à frente de várias relações, olha, de várias relações de consumo, tanto habitação, por aí fora. Ok, Nelson, depois. Bom, da minha parte, o meu sentimento de gratidão por essa opção que faz é verdadeiro. E por isso estou sempre preocupado com a sustentabilidade desse tipo de organizações. Por isso gostava que me dissesse como é que vai conseguir manter uma organização como essa e conseguir que ela esteja mais próxima do consumidor. Vejo que está só no Ginga Cristina, desejável fosse que conseguisse fazer descentralização, mas isso aqui se implica um conjunto de desafios e gostava que pudesse partilhar connosco o que é que está a pensar para garantirmos sustentabilidade de estruturas como a vossa. Boa pergunta. Disse também aqui, já é uma questão um bocadinho mais técnica, que os bens imóveis, nos termos da lei, têm uma garantia de 5 anos. Isso aplica-se para compra e também para arrendamentos ou só para um caso? No caso, esteve aqui a falar de compras, não sei se também se transmite para arrendamento. Ou seja, se eu arrendar uma casa e a casa tiver problemas, eu posso exigir do senhorio que repare o problema que tem ou eu sou obrigado a reparar? Sim. E uma sugestão, penso que, talvez uma sugestão, mas também uma pergunta. É possível fazer e porque faz com uma certa fé no direito, diz que as pessoas muitas das vezes não recorrem às instâncias porque não conhecem a lei. Isso manifesta uma lei, uma fé no nosso direito angolano. É possível fazer uma antevisão do que existe em termos de aproximação e distância? Ou seja, a lei do consumidor tem um grau de execução que nós podemos aferir? Ou seja, há um cumprimento da parte dos fornecedores de 40%, 30%? Ou é, por exemplo, como a Lei Terra foi aprovada e quase ninguém cumpriu? Portanto, gostaria... Obrigado, Igor. Como é que se chama? Nelson Paulo. Camarada Nelson. Deixamos de camarada, que somos todos camaradas. Bem, para dizer o seguinte, vou começar pela última pergunta. A última pergunta diz-me se eu me fiz perceber, a distância, a falta de desconhecimento da lei de defesa do consumidor e fez uma analogia com a lei de terras. Nós temos que entender o seguinte, nós como angolanos temos uma preguiça precoce, ou seja, não gostamos de ler, não gostamos de ouvir noticiário, não gostamos de fazer uma analogia da vida social de Portugal, da Alemanha, da Inglaterra com a nossa. Nós nos preocupamos com coisas que não vão, de certa forma, melhorar o nosso país. Primeiro, nós próprios, individualmente, a nossa família e o nosso país. Existe sim uma distância entre o consumidor, o cidadão e a lei. Mas isso é problema dele. Primeiro, dele. Segundo, obrigação do Estado. A Lei de Defesa do Consumidor diz aqui, a Lei de Defesa do Consumidor diz, eu vou ler só um instante, está aqui, ao Estado incumbe desenvolver ações e adotar medidas tendentes à informação em geral do consumidor, designadamente através de, e aqui fala ainda mais, está vendo? Ao Estado incumbe a formação de política educativa, tanto no primeiro, segundo e terceiro ciclo. Quer dizer, já devia haver uma matéria específica de direito do consumidor. Só para ver que mesmo nas universidades não tem uma cadeira específica de direito do consumidor. Não tem. Específica, nuclear, não tem. E o consumidor é a partir do momento que nasce. Ok? Existe uma diferença. Eu pergunto, um bebê de 2 anos é consumidor ou não é? É. Existe personalidade jurídica, existe capacidade jurídica. Personalidade jurídica, bastou nascer, tem direito a Y, B e C. Capacidade jurídica não tem. Todos os seus atos tem alguém que lhe vai tutelar. Mas não deixa de ser um consumidor. Será que essa mesma pessoa não tem que ter na sua escola, na sua formação primária, secundária, já uma cadeira de direito do consumidor? Devia haver, não tem. Se nem nas universidades tem. Mas também aqui, o Código Civil, no artigo 6º, diz que a ignorância da lei, você ser ignorante, o problema é seu. Aqui está. Ignorância ou a má interpretação da lei. Ignorância, artigo 6º do Código Civil. Ignorância ou a má interpretação da lei. O código está aqui. Você pode ler, mas não vai saber interpretar. Porque há segredos. Eu posso ler um determinado artigo do fim ao princípio e posso te fazer crer do princípio até o meio, onde encontrar uma vírgula. Vou dar um exemplo. Se formos às igrejas, o pastor diz, você bebe muito, fuma muito. Sabes que beber e fumar, na lei de Deus, é pecado? Não, seu pastor, mostra-me isso, nunca vi. Ele vai te pegar o versículo e o capítulo, somente naquilo, e te vai ler, beber é os olhos de Deus, pecado. Está aqui, não está aqui, está aqui. Mas tem que entender que um artigo antecede o outro, e sucede o outro. Quer dizer, para você entender aquele artigo, tem que entender o antes, o de imediato e o depois. Aí vem a interpretação. Vou ler esse artigo que eu disse. A ignorância ou a má interpretação da lei não justifica a falta do seu cumprimento nem isenta as pessoas das ações nelas estabelecidas. Você não pode dizer, eu não entendo a lei, eu não percebo, sou ignorante. Para a lei isso não existe. Respondi a terceira. A segunda, perguntou-me sobre a sustentabilidade, não, a segunda não era essa, a segunda era outra, essa era a primeira. Sobre a técnica, sobre a garantia das casas, aplicação aos arrendamentos e também às compras. A lei diz, não, nós temos que entender que existe de forma subjetiva diferença entre o consumidor final e o que não é consumidor. é consumidor, mas não é um consumidor final. Eu tenho que exigir de um fornecedor a minha garantia de 5 anos, como está aqui na lei. A garantia de 5 anos, como está aqui na lei, sendo consumidor final. Se não for consumidor final, automaticamente não tenho esta garantia. Aqui diz que o decurso, está aqui, o artigo 5º, o decurso do prazo de garantia suspende-se durante, não é aqui, é aqui, está aqui. O consumidor tem direito a uma garantia mínima de 5 anos para os imóveis. Para os carros, meios rolantes, tem garantia nunca inferior a 1 ano. Está aqui. E deve ser assistido, é obrigação a garantia do seu bom estado, bom fornecimento, por um período nunca inferior a 1 ano. E não só, tem direito às peças, não é de forma gratuita. Atenção. Tem direito aos acessórios. Ou seja, eu comprei um carro, não posso ir à Toyota depois de 8 meses e dizer não, não tem filtro, não, não tem isso. Não, como é? Não é assim. A lei diz que não é assim. Não é de forma gratuita, mas eles têm que ter os acessórios. Ok? Respondendo à segunda. A primeira, como é que nós existimos? Como é que nós temos andado? A partir de hoje convido-lhe a fazer parte da dica. A convido-lhe e a sala toda. De que forma? Boa vontade. Eu vou sair daqui com o dever cumprido e feliz. Vou dormir sabendo que nas 20 pessoas, 5 meteu alguma coisa na cabeça e vai fazer uso. Quando eu escuto o meu colega falar na rádio, porque eu o indiquei para falar, e quando vou na loja, às vezes as pessoas dizem, eu tenho o meu direito. Pensa que eu não conheço o meu direito como consumidor. Ele não me conhece. Vai dizer, eu fico de lado, fico, pô, sim senhor. Quando a ver estão no meio das pessoas, eu vou a dica. A ver estão no meio, eles não sabem. Essa satisfação me faz ficar feliz, a mim e os demais. Então nós trabalhamos sem dinheiro. É mesmo, os teus 2.000 kwanzas que tu vais dar para comprar uma resma, o meu kwanza, o dinheiro que o colega vai sair daqui até a marginal para ir resolver um caso, a satisfação pessoal. É a satisfação pessoal. Então a dica vai permanecer para muito longo. Agora, nós ainda não expandimos de Cabinda ao Cunene ou no resto de outras províncias que tem Angola. Primeiro porquê? Temos que ter sustentabilidade em Luanda. Porque o sistema econômico, financeiro, tudo gira aqui. Se nós controlarmos Luanda no bom sentido da palavra, nós vamos conseguir estabelecer no IS, vamos conseguir estabelecer no AMO. Mas se assim não for feito cá, nós nunca conseguiremos abrir. Primeiro tem que ser aqui. Outra pergunta. Uma questão que eu esqueci é relacionada com as rendas, os montantes. Eu me lembro que parece que nos contratos com o Sonip estava mencionado o pagamento em kwanzas equivalente de um valor em dólar. Em dólar. A minha entendimento é que não é ligado. Qual é a situação e se nos contratos com o Imogestin, se a Imogestin tem direito de aumentar as rendas ou qual é a situação com os montantes? Primeiro, os contratos estavam indexados em dólar, em divisa. E isto era uma prática não só no sistema imobiliário, mas em outras práticas comerciais. Mas temos que ver que os pagamentos agora é feito em kwanza. Então, se é feito em kwanza, não pode indexar o valor a uma divisa. Ou seja, kwanza, se o dólar tiver a 50 mil kwanzas, você aqui, se na altura o dólar estava a 30 mil, 100 dólares, 30 mil kwanzas, e agora está 50, tu vais pagar 50. Não. Não. E nós já falamos sobre isso e eles mudaram. Ok, so, mas pode ajustar? Para ele ajustar, tem que haver um consenso das duas partes. Tanto a Imogestin ou a imobiliária com o consumidor ou com o prominente comprador. Tem que haver um consenso. Não pode mudar só por mudar, não. E se fizer isso, é nulo. Eu queria falar sobre essa questão. O que a Imojustin fez nesse momento com relação aos valores, não fez conversão, o valor está... Mantém, foi ajustado ao câmbio anterior, que era de 100, yeah. Um dólar equivalente a 100, e os preços mantêm-se em quase. O que vão fazer é atualizar, agora em função o IPCU. Imposto de... Imposto de consumo urbano, ok. Não, predial, é do consumo. Predial urbano, imposto de consumo predial urbano. Pois, está talvez isso. E, não posso precisar. E pensa o imposto? Eu vivo no Capa Capa e nós fizemos a aquisição das casas na mesma altura que o pessoal da primeira fase. No entanto, o nosso câmbio atual é de 122. Existe uma grande disparidade exatamente em termos de valor. Tanto é que nós estamos a pagar até por um pouco mais que o pessoal da primeira fase. Mas espera, fizeram a inscrição. Exato. A inscrição, mas só receberam agora. Exatamente. E só agora assinaram o contrato. Exatamente. Está a ver? Ok, então depende sobre a altura de assinar. Assinatura do contrato. Depende da assinatura de anuir o contrato. Ou seja, eu na altura tenho a minha casa. A minha casa eu arrendei esse espaço, vamos lá supor, de 100 mil kwanzas, há 2 anos atrás. Agora a minha casa vale 120 mil kwanzas, né? Na altura que tu arrendaste a casa estava 100, mas tu agora não queres sair daqui. Tu dizes, pá, eu não quero, não, foi uma marca, eu não quero sair daqui. Eu digo, olha, eu imponho que agora são 120 mil kwanzas. Queres, queres, não queres? Existe um grande descontentamento. Atendendo que a qualidade das casas estão totalmente diferentes, nós estamos a viver em casas sociais e lá as casas são totalmente. Mas ali é que está. Não é obrigatório ir, mas por nós termos alguma dificuldade em termos de habitação, temos que nos sujeitar. Mas quer, não quer. Aí eles já não estão a cometer nenhum crime. Aí já não estão a abusar do seu direito. Ou então não assinava ali, ia lá, eu assinava, ficava com a tua casa. Agora, vamos supor, há aqui uma questão que eu quero colocar. Partindo desse pressuposto de que há gente que na altura já tinha pago algum valor adiantado e que não recebeu naquela altura. Então não pode assinou subir. Não assinou não, o contrato. Essa é a nossa situação. Não assinou o contrato. O que é que aconteceu? Foram aceites inscrições a mais... que as unidades que estavam disponíveis. Pois. Na altura da entrega das casas e da assinatura dos contratos, muitos não conseguiram receber porque lhes foi dito, olha, já não temos habitações, aguardem. Porque todos tinham o recibo do pagamento adiantado, de 50%, e isso até na totalidade. Como proceder nessa fase? Que, vamos supor que a casa que você queria era um T3 que valia 70 mil, 7 milhões. Vai para lá e diz, olha, aguarde que já não temos unidades disponíveis. É encaminhado para o KK e que a habitação lá agora é equivalente a 5 milhões. Tem 2 milhões a mais. Como proceder nessa situação? Vai pagar com o ajuste de câmbio feito agora, quando você já tinha pago a casa na totalidade ou tinha adiantado? Vai aceitar, dentro daquilo que é a sua necessidade, vai aceitar a casa como tal? Será que a Imojustin tem a responsabilidade de lhe devolver o valor? Ou seja, deixa-me fazer perceber. Ele já pagou 7 milhões. Exato. Mas estão a dar-lhe uma casa de 5 milhões. Exato. Mas a expectativa dele era de receber na primeira fase. Desde 7 milhões. Mas ali está. Você tem o direito e a faculdade de dizer eu não quero. Intentar uma ação judicial. E eu acabei de explicar aqui. O pagamento e indivíduo. Quer dizer, eu paguei 7 milhões, me está a dar 5, me está a dar um bem de 5 mil kwanzas. Tem 2 milhões a mais. Bem, 2 milhões na altura era X valor, pronto, no câmbio de Y, vamos supor. Então você aplica juros de mora, correção monetária, indemnizações pelos danos morais. Você pensou, minha casa ia ser assim, já falei da minha sogra, já mostrei fotografia de como vai ser o meu quarto de banho, danos morais, aplica tudo isto ali. era 2 milhões, pronto, pagar mais 7 milhões ou 8. Mas isso, e eu tenho dito sempre, e vou repetir, só vai melhorar muita coisa no nosso país quando existir um tribunal específico para dirimir situações de consumo. Enquanto nós ainda temos que passar no tribunal civil, teremos que passar lá e tentar uma ação e demorar um ano, dois, três anos, o consumidor começa a ficar retraído, começa a perder as esperanças. Quando existir um tribunal especial, você vai lá, em um mês, dois meses, a sentença, tem razão, está aqui, você tem que indemnizar, senão isso, isso, isso, os problemas vão acabar. Eu tenho dito sempre. Desculpa interromper, vamos fazer mais duas perguntas e atender no tempo. Sim, eu não sei se vamos marcar um encontro para uma outra altura. Sim, com certeza. Sim, não sei se vamos. Desculpa, Marquinhos. Sim. Desculpa, eu tenho culpa. Depois, sim. Não, só uma questão que tem a ver com. E no caso das pessoas que pagaram a renda de um ano e o câmbio alterou? Nessa... Eles mudaram o câmbio. Mudaram o câmbio, exatamente. Já pagou a renda, já tinha assinado o contrato? Não. Não tinha assinado o contrato. Pagamento. Mas pronto, só o recibo de pagamento já demonstra que tens uma relação jurídica com esta pessoa. Ok? Já demonstra. Mas nada lá prova que o valor, atenção, que o valor devia ser Y. Só prova que você pagou. O dinheiro está na conta daquela pessoa. Tem uma relação jurídica. Agora, o comprovativo que tem que se pagar mensalmente ou anualmente X, não tem nenhum papel. É ali que eles entram. Está bem? Porque é o dito e não dito. O que eu estou a falar aqui está a ser gravado. Não vai ficar o dito e não dito. Vai ficar o dito. Mas ok? O comprovativo de pagamento é que você pagaste numa instituição. Mas este brodorô ou este comprovativo do banco não diz que você todos os meses ou todos os anos tem que pagar X. Está vendo? Eu posso pegar logo 10 milhões de kwanza e dizer que quero duas casas para os meus filhos. Ou três. Olha, vai já pagar ali. Posso pegar 10 milhões de kwanza e pago. Na hora de assinar o contrato, eu vou ver que afinal de contas as casas, para eu ser o titular da casa... das duas casas, tenho que pagar mais 5 milhões de kwanza. Quer dizer, 2 milhões e meio para um, 2 milhões e meio para outro. Está a ver? Está a ver? É mais ou menos isso. Ali não houve um contrato. Ali houve a sua vontade. Pagaste. Você podia dizer, eu não vou pagar, eu vou esperar. Eu primeiro só vou pagar quando assinar o contrato. Por que ele não fez isso? Se assanhou, primeiro pagou. Duas questões. Sim. Eu queria perceber se a DIC tem alguma relação com as associações comunitárias. O contexto de Angola e de Luanda em particular, por exemplo, deu o exemplo da Associação dos Moradores do Quilamba. Tem a Associação dos Moradores de outros sítios. Nós, por exemplo, trabalhamos com ao nível do setor das águas. Temos associações de consumidores de água, ao nível comunitário, mas que acabam, no fim do dia, também de adquirir um estatuto jurídico de uma associação, na lei das associações. E enquanto consumidores da água, pronto, a própria palavra diz, também cliente e consumidor do serviço que a Impala ou uma outra empresa dá. Presta. E tem esse direito de reclamar ou pedir os seus direitos. O que eu queria perceber é se vocês... têm alguma relação ou têm uma abertura que podem criar pacto convosco? E como é que isso pode ser feito? Essa é a primeira questão. Nós estamos abertos a qualquer associação, qualquer organismo não governamental. Nós recebemos convites de associações estudantis para irmos darmos palestra, aulas. Recebemos, trabalhamos diretamente com a associação não, a Comissão de Moradores do Quilamba, nesta situação. Nós estamos abertos. O consumo é vasto. A Angola é grande. Nós não vamos conseguir trabalhar sozinhos. Estamos abertos. E temos estado a trabalhar com muitas outras organizações. Só o facto de eu estar aqui e trabalhar com esta organização demonstra que, de facto, nós estamos abertos a trabalhar. Este é o nosso papel. Nós nunca vamos conseguir mudar a relação do consumo, nunca, se primeiro não tivermos esse exercício que estamos a ter aqui, que é falar, e dentro do que nós estamos a falar, vem a educação e vem a formação. Só depois é que vocês vão perceber aquilo que eu falo na televisão e os demais falam. Porque quando eu sento na televisão, a minha cara tranca e começo a falar muitos termos jurídicos e por aí fora. Vocês não vão perceber. Ah, consumidor tem direito à qualidade do meio ambiente. Vocês não vão perceber isso. Então precisa a formação e a educação. Então, só esse papel, só esse exercício que nós estamos a fazer aqui, já demonstra que tem que haver interligações entre as organizações. E é assim como a sociedade se desenvolve. Fora disso, não vai desenvolver nunca. Ok. A segunda questão está ligada ao mercado imobiliário. Normalmente, o que temos assistido é que nas imobiliárias, o primeiro documento ou a primeira intenção que existe é o conhecido contrato de promessa que se assina. Então, eu queria perceber do Dr. Jorge se um contrato de promessa tem uma validade jurídica ou não, primeiro. E segundo, se ele pode ser alterado pelo senhorio quando necessário, ou há outras exigências para que o contrato de promessa seja alterado. Porque o que estamos assistindo é que as pessoas, mesmo chegando no fim do pagamento, às vezes nunca se muda de contrato, como disseste, não há outros documentos, e continua com o único documento que te diz que a casa é tua, é o contrato de promessa e o borderão de que eu acabei de pagar. Então fica com esses documentos. Então. Atenção, eu tenho sempre dito aos meus alunos, às vezes quando dou aula, que a dúvida de um é a dúvida de todos. E se não é a dúvida hoje, será a dúvida amanhã ou a posterior. Isso é sempre bom prestar atenção. Sempre. É uma pergunta boa. Contrato de promessa é legal. Só o nome diz tudo. Está aqui na lei. Eu podia agora encontrar e pedir para ler. Contrato de promessa é legal. Só o nome promessa implica dizer que um lado tem a promessa de lhe entregar a titularidade do bem e tu tens a obrigação de pagar o valor completo acordado. Se tu não pagares no prazo estabelecido, perdes o imóvel. Então fica o contrato de promessa. Ele está a prometer. Como tu também estás a prometer que vais pagar a casa. Como os homens, por natureza, são aldrabões, são diabinhos, são por aí fora. Existem normas para regular as relações. E o contrato de promessa é jurídico. É legal. Agora, o contrato de promessa, para ser legal, temos que ver quem vai assinar. Um contrato de promessa, por exemplo, como eu posso dizer, concessão de terra. Vamos supor, no Benfica. Chegou lá, também alguém vem e diz, olha, eu estou a vender 30 por 20. Ok? Ok. E qual é o documento que o senhor me dá? Ah, contrato de promessa na administração. Tem lá um primo meu que te vai passar um contrato de promessa e está fixe. Você vai ver o contrato de promessa, também uma administração, da Samba, blá, blá. Ele também assinou, já veio esse assinado carimbado. Você também assina, ele está a levar. É legal? Tem legitimidade? Tem legitimidade? Você tem carimbo, tem timbre da administração. Pelo administrador. Administrador? Administrador da onde? Por quê? Tem que ser assinado pelos dois. É o administrador. O administrador tem tanta legitimidade assim. Este documento tem peso jurídico de você amanhã gritar e te darem tu uma casa em outro sítio? Minimamente, relativamente. Para ter peso de verdade, tu deves pegar este documento, em primeiro lugar, e ir no governo da província, saber se aquilo é uma reserva do Estado. Primeiro, se está dentro do âmbito da reserva do Estado. Se não estiver dentro do âmbito da reserva do Estado, em função daquele documento que ele te passa, exige através de um requerimento, que o governador também vise aquele contrato de promessa. O governador provincial. Aí gritas à vontade. Esse passo nunca vai. Por quê? Porque ele pode ser exonerado. ele pode ser exonerado. Ele não foi nomeado. Por sua excelência, seu presidente da República. Foi nomeado. Isso foi nomeado. E se é a assinatura dele, porque você nem conhece a assinatura dele. É um vizinho assanhado que está vendendo terrenos. E apanhou ali no lixo, média de 50 folhas da administração. Te arranjou um carimbo que fez numa esquina, te carimba e assina. Pronto. Aproveitando, está-se a falar de terreno. Não, eu tinha perguntado se no caso do contrato de promessa ser legal e a pessoa está autorizada, se ele tem prerrogativa no decurso do contrato alterar as cláusulas. Se podia ser alterado, pode ser. Sem, pode ser. Não deixa de ser um contrato. O contrato pode ser alterado em função de adendas. Ok? Vou te dar um exemplo específico. A Constituição. A Constituição. É um contrato. Parece ser um contrato. É um acordo de vontade. Quem é que representa os angolanos todos? Os deputados. Não é verdade? Mas se houver uma alteração qualquer no país, nós podemos revisar outra vez a Constituição e fazer adendas. A Constituição dos Estados Unidos não tem várias adendas. Não abre adendas à Constituição, mais um artigo que diz isso, isso, isso, isso. A Constituição pode ser revista, o contrato também pode ser revisto. Mas tem que ser à vontade das duas partes. Mesmo sendo um contrato de promessa, mas eu posso chegar, olha, epá, mano, quando eu arrendei a minha casa no Alvalade, arrendei-te a 100 dólares. Mas o contexto atual, arrendei 100 dólares porque precisava de dinheiro. O contexto atual, minha casa já vale 1000. Epá, vamos rever o contrato. Você não, para 1000 não. 500 e a gente já não fala disto. É acordo entre cavalheiros e acordo de vontade. Ok? Estamos a apreciar o esclarecimento. E... Desculpa interromper, Adriano. Vamos só cada um mais uma questão. Yeah. Uma questão do Adriano, outra do Mackenda e outra do Lemos. Bom, a minha questão tem a ver com o seu remate final. A minha questão tem a ver com os projetos de autoconstrução dirigida. Não temos muitos casos, mas, por exemplo, no Zango, o que aconteceu volta mais ou menos 5 anos atrás, é que houve a atribuição de alguns terrenos nesse modelo de autoconstrução dirigida. Né? Então, por exemplo, cheguei a ter um. E o que aconteceu na prática foi que o gabinete técnico foi montado pelo governo da província para administrar a gestão urbana do projeto do Zango. Passou-nos uma declaração a dizer, olha, entrego esse terreno para a construção de uma habitação e posteriormente o Estado vai indicar algum emolumento a pagar por conta do terreno. E depois não foi indicado mais nada, não houve nenhum outro processo, mas já as pessoas já construíram, eu inclusive também já construí. Então gostaria um conselho, uma apreciação técnica sua em relação a um caso como esse, né? Quais são as implicações, possíveis riscos para o futuro? Há muitos riscos. Foi isso que eu estava a dizer ao colega aqui. As pessoas têm que ter cuidado naquilo que aceitam. As consequências podem ser maiores no futuro. Mas vale sofrer um bocado agora. Pagar um advogado, pagar um jurista, para analisar o documento, a veracidade da documentação. Primeiro você tem que ver se é reserva do Estado. Segundo, tem que analisar qual é o projeto que o Estado tem para aquela zona. Primeiro, a primeira inteligência. Segundo, a veracidade do documento. As instituições ficam, os homens passam. Mas muitas das vezes as instituições também acabam. Nós vimos o homem que foi exonerado quando o general Egino subiu. Qual era aquele que era da comissão administrativa? Não era uma instituição dentro do governo de Luanda. A instituição também acabou. Agora, você imagina, o documento foi passado por ele. Por exemplo, foi assinado por ele. Existe legitimidade? Existe legitimidade. Mas como é que você vai intentar uma ação judicial caso partirem a sua casa? Haveria de ter mais sustentabilidade se tivesse a assinatura do próprio governador também. O que é que a pessoa faz nisso? Adquirir o terreno antes de construir, é o meu conselho. Antes de construir, tem ali o documento que te deram da administração. Faça um requerimento. A sua excelência, sou governador da província de Luanda. Assunto. Arranjas o assunto, né? Que, por exemplo, veio pedir esclarecimento sobre aquele documento. Explica, fulano, em função do artigo, vem solicitar se o seu espaço adquirido, 30 ou 40 por X, se tem, junto e anexo aquela, a cópia daquela declaração. E remeta. Como os órgãos administrativos têm prazos para responder, todos os órgãos administrativos têm prazo. As pessoas às vezes é que chegam, vão à DEFA, vão deixam o documento 2 anos, porque estamos a trabalhar. Não, tem prazo. Você tem que esclarecer em que pé está o meu documento. Tem que esclarecer oficialmente, é por escrito também. Não é só assim com a boca. Porque amanhã, se não conseguir, você vai tentar outra ação. Quer dizer, vai fazer um recurso. Ok? Só assim é que está bom. Agora, eu tinha que ver a documentação, tinha que lhe sugerir fazer um requerimento. Já construiu, já está feito, mas quando o Estado achar que tem que tirar daí, porque aqueles documentos não têm peso legal, vai sair. Okay. Nos outros países, quando tu compras a casa, também já compras o terreno. Aqui, segundo a Constituição, o terreno ainda é do Estado. É só mesmo só tuas paredes. Não, mas na verdade, na prática, esse é um processo que... Longo. Yeah. Não é longo. Conseguir isso do governador. As pessoas perdem. Não. As pessoas perdem a esperança. Perdem a esperança porque desconhecem a lei. Você souber escrever e conhecer quais são os teus direitos e qual é o dever da outra parte, você vai meter 2 ou 1 ou 4 artigos e ele te vai responder. Agora, quando você chega lá e quer fazer confusão, quer pagar 1000 kwanzas na porta do cavalo, 3000 kwanzas, estás a pagar e vais pagar muito mais, e aquele não vai resolver o teu problema. Macanda, depois do Lemos. As leis são muito bonitas, eu sou sempre apologista disso. E Angola, em termos de lei, é um país muito desenvolvido, vamos reconhecer isso. Mas existe, de facto, uma certa demagogia na aplicação dessas leis. Temos que ser realistas em relação a isso. Esse exemplo dos terrenos, nós temos exemplo agora desse rapaz que foi morto porque estão a destituir a terra das pessoas que estavam lá. Isso é um exemplo prático. O Presidente da República saiu há tempos a dizer que, devido à crise econômica, o Estado não tem condições de tirar ninguém de nenhum sítio porque não tem condições de dar casas melhores. Agora estamos a ver as pessoas a serem expulsas, mas está na lei. Está aí a lei, está aí bem plasmada. Agora gostaria de saber, essas pessoas já perderam as casas, tem a família que tem lutada porque perdeu o filho, o que é que faz a seguir? Essa é a minha grande questão. Eu tenho dito, quem faz as leis são os homens. E tudo para ter a sua aplicabilidade depende da vontade dos homens. E isto é uma questão meramente, não posso dizer que seja uma questão política, mas eu não vou ao fundo desta sua pergunta, porque nunca explorei até o máximo qual foi a motivação do Estado tirar aquelas pessoas daí, que tipo de documento eles tiveram, que tipo de pessoas eles são, de onde vieram, se invadiram um terreno que era reserva do Estado, em que situações eles se encontravam aí. Não posso. Eu só ouvi a situação pela rádio, pela televisão. Eu tenho pelo hábito, quando não conheço uma matéria, prefiro não me desbruçar e não falar sobre ela. Eu tinha que aprofundar, estudar profundamente o que é que se passa. Porque às vezes, eu dito e não dito, eu muitas das vezes defendo criminosos. Você chega na cadeia, vou dar um exemplo, você chega na cadeia, o senhor está preso, segundo os autos, diz que o senhor assaltou a mão armada. Assaltou uma senhora e tirou 10 mil kwanzas. Senhor doutor, eu não roubei, pelo amor de Deus. Senhor doutor, pelo amor de Deus, eu não roubei. Fique, descansa, próxima semana estou aqui. Se você não me contar a verdade, eu não vou ter argumentos para me defender. Você tem que me contar tudo, para eu dar a volta e te defender. Próxima semana vem, seu doutor. Foi bem mesmo. Matei. E como é que foi? Não, eu esperei, fiz isso. Mas a família fora e tudo mais já está fazendo um outro juízo. É isso que eu disse. É uma questão. É uma questão que nós aqui desconhecemos. Mas eu acho que o Estado defende a liberdade humana. O Estado. Isso aí nesse tempo, eu acho que é uma coisa, uma ilegalidade. Mas também. Acho que eu não tenho o documento de uma terra, não dá o direito do Estado de tratar como se fosse um cão ao tiroteio. Mas também depende. Nós não sabemos se o povo que estava lá se fez uso também de arma de fogo. Primeiro. Espera aí, supostamente. Será que o rapaz tinha arma de fogo? Às vezes foi. Espera só. Às vezes foi excesso de legítima defesa. Eu, se tiver a ser invadido aqui. Por exemplo, eu estou aqui sozinho. Vocês todos vêm para cima de mim. Tenho artes. Dou-te dois socos, tu cais. Se estou diante do excesso de legítima defesa, às vezes não. Nunca sabe que o militar que estava ali armado, que estava a fazer o asseguramento dos trabalhadores que estavam a fazer lá o trabalho, foi agredido, veio lançar-lhe pedra. É ser humano. Tudo isso tem que se apurar, tem que se estudar, tem que ir ao fundo em relação a isto. Ok. Obrigado. Durante a incursão do doutor de hoje, né, fez referência daquilo que eu costumo chamar de dor de cabeça. As questões que estão ligadas ao ensino privado no que diz respeito às cobranças de propinas e multas. Ora bem, há 2 meses atrás, a maior parte das instituições privadas de ensino, tanto os colégios, fizeram cobranças de propinas dos meses de julho e agosto por causa das provas dos meninos e até com ameaças sob pena de não fazerem as provas. Exato. E também o argumento que usaram é que era por causa da pausa pedagógica. Eu, inclusive, enviei um e-mail também para a DIC com provas, né, com uma evidência. Acho que mas, eu recebi o e-mail do senhor. Pode ser. Enviou para o meu e-mail. Pode ser. Ok, pode ser. Pode ser, não estou bem. Foi eu que respondi e encaminhei para o gabinete jurídico. Ok, ok. Eu acho. É do AMBU? Não. Foi mesmo a partir daquele Luanda. Sim, okay. Aqui de Luanda. Pois, a minha questão é, doutor Diogo, qual é o balanço que faz hoje perante este tipo de situações? Portanto, algumas realizações da DIC perante estas queixas, por um lado. Por outro lado também, doutor, não acha que essa impunidade dos colégios também, se calhar, incentiva o sucessivo comportamento desse tipo de cobrança, desse tipo de procedimento, quando eles conscientemente sabem que estão a agir à margem da lei? Porque a maior parte dos colégios são colégios de indivíduos letrados, vamos assim dizer, conhecedores da lei. Mas são chamados a atenção, mesmo pelos programas que o doutor acabou de fazer referência agora, e eu costumo escutar algum desses programas também. Mas, sucessivamente, vão continuando a reagir desta forma. Eu tenho dito todos os dias, já para deportar, que quem mais comete é aquele que conhece a própria lei. É que mais comete. É esta pessoa que mais comete. Agora, falando sobre o próprio ensino, olha para nós, a DIC, e olha para quem são os donos e os fornecedores dos colégios. Nós temos feito o nosso trabalho. Agora, também depende da vontade de quem tem o poder de sancionar e punir esses que não cumprem. Nós temos intentado ações judiciais. Nós temos falado que isso está errado. Então, como é que, se um pai não teve a possibilidade de pagar os 30 mil kwanzas até dia 10, você lhe dá multa de 100%, no próximo mês vai pagar 30 mais 30, 60. Ele nunca vai estudar. Então, é por aí. Nós temos feito o nosso trabalho. E temos que, pelo menos, admitir que ainda é muito pouco. E só vai mudar, foi aquilo que eu disse, quando 20 pessoas nessa sala ouvir isto que eu falei e dizer, eu tenho direito, mais 20 vão aprender, mais 20. Daqui a um ano, a consciência do próprio fornecedor também vai mudar. Por quê? Porque ele também é consumidor. Não existe 25 milhões de fornecedores, mas existe 25 milhões de consumidores. Todos nós aqui consumimos, mas eu não sou empresário. Está bem? Ok. Para terminar, não sei se quer dizer mais alguma coisa para fechar. Eu gostaria de convidar todos a fazerem parte da nossa organização. Gostaria de pedir para nós continuarmos a colaborar com essa grande organização em todo o vosso trabalho que tiver. Nós estamos disponíveis. Se não for eu pessoalmente a cá vir, tenho colegas bons, melhores, que possam cá vir ou ir para fora da província de Luanda para trabalhar. Estou grato pelo convite. E acredito que, se assim quiserem, os meus números estão aí pessoais. Podem ligar. A qualquer hora eu atendo ou deixo uma mensagem. Dou conselho jurídico ao telefone ou mando-me um e-mail. Eu respondo todos os e-mails normalmente. Quando não posso responder, envio para o gabinete jurídico e eles tratam disto. Tenho também aqui, para quem quiser, eu lancei este livro a fazer um ano. Direito no consumo, eu que escrevi, consumidor atento às suas ilicitudes dos fornecedores, lancei, o livro está a 4 mil kwanzas, aqui tem muita coisa boa, e no fim eu faço uma comparação da lei de defesa do consumidor de Cabo Verde, de Portugal, de Angola, de Moçambique, está aqui, e do Brasil não muito, que é muito extenso, aquilo já não é lei, aquilo é um código, é praticamente como se fosse o livro. Então tem aqui o livro a 4 mil kwanzas. Este já está à venda, mas se não quiserem comprar hoje, o nosso escritório, os nossos escritórios é no Patriota, na rua direita do Patriota, onde tem os bancos. Só chegar ali, pode ligar. Naquela folha tem os números da secretária, ligar e ela explica. Pronto, pensei okay, tudo. Muito obrigado, doutor de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado.